BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior. Bem-vindos ao Espaço BLC3 na Rádio Boa Nova, este programa da Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e de Inovação. Neste programa destacamos o projeto GeoNature, um jovem projeto incubado na incubadora da BLC3 desde novembro de 2016. E para nos apresentar este projeto GeoNature, temos aqui na Rádio Boa Nova o seu promotor, o jovem Bruno Rodrigues Teixeira, de Viseu, com licenciatura em Geologia e que conta com esta altura, esta data, com 27 anos. Bruno, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Quero nos apresentar, primeiro convidá-lo a apresentar-se a si e depois também a apresentar este seu projeto GeoNature. Bruno, seja então bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Boa Nova a divulgar a GeoNature. Aproveito também para divulgar um pouco a BLC3. Em termos da minha apresentação, chamo Bruno, tenho 27 anos, sou licenciado pela Universidade de Coimbra em Geologia e tenho mestrado em Geociências, especialização em Geologia do Petróleo. Em termos daquilo que é o projeto a GeoNature, acaba por nascer numa altura em que a valorização do património geológico e natural de Portugal não se estava a fazer de forma correta, no meu entender, e partindo daí começámos a desenvolver ferramentas para atualizar e melhorar esta valorização do património geológico. Muito bem, portanto o Bruno decidiu partir para este projeto, portanto noto que desde cedo teve gosto por estas coisas da geologia, já nasceu consigo. Sim, desde bastante pequeno que tive grande facilidade na parte de conteúdos da escola, do secundário, nesta parte da geologia. Depois, na altura de escolher o caminho a seguir, decidi optar pela geologia e não trocava isto por nada. Realmente. E para quem nos escuta e não saiba muito bem estas terminologias, a geologia é o quê? A geologia passa pelo estudo da ciência da Terra, todos os processos envolvidos na criação de substrato rochoso, depois passando para outras partes um bocadinho mais complexas, no caso da minha especialização na parte da formação do petróleo, como é que se forma, estudo da matéria orgânica, estudo de ambientes antigos do Jurássico, Cretácico, não só dos dinossauros vive a geologia, não só dos dinossauros se faz o turismo. E é aí que eu quero exatamente chegar com a GeoNature, aproveitar o património geológico e natural de Portugal e tentar mostrar às outras pessoas de uma forma simples o que é a geologia, o que é que estamos a pisar, o que é que podemos encontrar. E basicamente é isso, a geologia. Portanto, formou-se em geologia, ainda prossegue os seus estudos. Aos 27 anos, então agora o promotor desta GeoNature, que está incubada na BLC3, teve então esta ideia de negócio, a ideia de fazer disto um projeto empresarial. Sim, a ideia é essa, conto também com uma equipa por trás de mim a apoiar-me e que tem toda a qualidade e toda a competência profissional que necessito. Ainda estou a desenvolver estudos, estou no doutoramento de Geologia e estou ao mesmo tempo a divulgar este projeto e a começar esta parte mais empresarial, que também tem outra vertente, uma parte mais de prestação de serviços, prestando serviços empresas, outras empresas, municípios, na parte da geotecnia, estabilidade de taludes, geofísica, esse tipo de domínios mais técnicos dentro da geologia. Portanto, mas que são áreas importantes, portanto, há outras empresas a requerer serviços prestados como o que presta a GeoNature. Sim, para além desta parte da valorização do património geológico, temos outras empresas que têm interesse em nos subcontratar para fazer estudos de impacto ambiental, que temos desenvolvido agora mais recentemente, alguns já estão terminados, já entregámos, para uma empresa com 4 meses, 5 meses sensivelmente, acho que tem corrido bastante bem. Uhum. Esta parte, a BLC3 também está agradada connosco pelo nosso crescimento e espero agora durante o verão que esta parte da valorização do património comece realmente a explodir e crescer desta forma. Oh Bruno, mas na região e aqui, sobretudo na região, porque também o Bruno não é de Oliveira do Hospital, é de Viseu, era notória carência deste tipo de serviços que vocês prestam? Estava a ser subvalorizado? Há necessidade de técnicos e de profissionais a prestarem os serviços na área da geologia? Sim, daquilo que eu tenho conhecimento, as empresas acabam por funcionar muito, são empresas de engenharia e que acabam por não se preocupar muito com a questão da geologia, da geotecnia, depois levando a outro tipo de custos, porque as coisas realmente, sem a análise do substrato rochoso, há coisas que se podem complicar numa obra de engenharia. E realmente é algo que andava a ser bastante patente, até na pesquisa de emprego, na altura quando uma pessoa terminou o curso e o mestrado, acabou por ter muita dificuldade em encontrar emprego nesta área da geologia, e só por aí se percebe que não é devidamente valorizado, e é isso que nós tentamos também fazer com este projeto todo. Tem duas partes, mas a principal é a valorização do património geológico e da geologia em Portugal. Porque não está devidamente valorizado o património geológico, não, na sua opinião? Não. Basta. Por exemplo, basta, na região, o que é preciso fazer-se nessa matéria? Praticamente tudo. A título de curiosidade, surgiu uma pergunta através do nosso site. O que é que se fazia em termos de valorização do património geológico em Oliveira do Hospital, e eu andei a pesquisar mais uma vez e realmente não se tem feito muito. Pode-se fazer muito mais, e acho que agora as coisas também, porque estamos incubados na BLC3 também, isso vai ajudar. Há interesse da parte da Câmara também em começar a incorporar algumas das nossas valências. Vamos ver o que é que vem por aí. Portanto, um caminho poderá ser este trabalho de parceria com a Câmara e outras câmaras municipais da região. Isso no que respeita à valorização do território. Sim, exatamente. Nós, a questão particular, não da prestação de serviços, mas de valorização do património, a GeoNatura terá sempre que entrar em contacto com as câmaras, ou as câmaras entrarem em contacto connosco, porque sem elas nós não conseguimos sobreviver, por assim dizer, porque é um trabalho que demora um pouco, é pago, como é óbvio, nós temos que sobreviver, e as câmaras entram em contacto connosco, depois nós fazemos os orçamentos, propomos aquilo que conseguimos fazer dentro da temática da geologia, e depois as câmaras decidem se querem avançar ou não. E pronto, e espero que haja muitas câmaras a avançar, claro. Neste momento já estão mesmo no terreno a desenvolver trabalhos dessa natureza, ou ainda estão numa fase mais inicial de contactos? Nesta fase nós começamos a parte da divulgação do projeto no início do ano, em janeiro, meados de janeiro. Já fomos a algumas câmaras nesta região, mais nesta área de Oliveira do Hospital, já fomos Oliveira de Frades, Vila Velha de Ródão, Penacova, já tivemos no Piódão, já temos feito algum também em Oliveira do Hospital, como é óbvio, já temos algum trabalho feito nesta temática, e basicamente temos boas perspectivas de entrar rapidamente no mercado nesta questão da valorização através da aplicação, e acho que no verão vai começar e vai haver realmente boas notícias para nós e também para as pessoas que queiram utilizar a aplicação. Quando fala da aplicação, estamos a falar de quê? É o conceito da valorização. Vamos deixar de ter aqueles os flyers, os panfletos normais. Vamos introduzir todas essas informações que já estão, alguma dessa informação já está idealizada nesses panfletos, através dos percursos pedestres. O que nós vamos fazer é pegar nesses percursos pedestres, introduzi-los numa aplicação, na nossa aplicação. Vamos criar o conceito de aldeia GeoNatur X, o X será o município. Depois incorporaremos as informações do município, as informações gastronómicas, de turísticas, aquelas informações históricas, um bocadinho mais, que caracterizam mais o município, e depois incorporamos os percursos pedestres já estão idealizados. Depois o que vamos fazer é dar uma nova forma àqueles percursos, transformando-os em percursos digitais, E ao longo desse percurso vamos recebendo as informações de interesse, não só geológico, porque senão as pessoas também deixam, acabam por se chatear um pouco por ser sempre a mesma coisa. Vamos incorporar também património natural, património histórico, gastronómico, esse tipo de informações que deve sempre está presente para as pessoas que queiram utilizar. Portanto, vocês também associam aqui um pouco a vertente turística. Exatamente, ao vosso projeto. Já agora, como é que surgiu esta vossa, a designação deste, do projeto GeoNature? Quer explicar? Sim, o nome, aliás, todo o projeto acaba por surgir numa viagem entre Coimbra e Viseu, e na altura estava a passar na zona da Livraria do Mondego. E chamou-me a atenção que andavam a fazer uns trabalhos de intervenção no geossítio, que é assim que é designado um sítio de interesse geológico. E eu comecei a pensar, sempre a mesma valorização, com painéis, com panfletos, está na hora de mudar para chegar a toda a gente. E foi aí que começou a aparecer este conceito da aplicação. Depois o nome acaba por vir um bocadinho por arrasto, a geologia, geo, natureza, e depois o tour de fazer turismo. Turismo. Exatamente, uma rota. E pronto, foi assim que nasceu o nome. Muito bem. Portanto, e quando fala da aplicação, ela já está disponível ou ainda não? Não, em termos gráficos está toda desenhada, é com isso que estamos a vender, por assim dizer. A aplicação está a 2/3 e estará disponível no início do verão, que é a altura que as pessoas mais utilizam para fazer este tipo de atividades ao ar livre. Muito bem. Agora também importante explicarmos como é que se deu esta ligação ou a vossa procura do apoio que é assegurado pela BLC3 aqui em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. GeoNature está então incubada na incubadora da BLC3. Bruno, como é que se deu então este pedido de auxílio ou esta comunicação com a BLC3, sendo que até o Bruno nem é de Oliveira do Hospital, portanto é um exemplo de um jovem de Viseu que procurou este campus de tecnologia e de inovação? O contacto, e eu descobri a BLC3 um pouco por acaso. Tenho um grande amigo meu em Coimbra que está mais virado para esta parte de incubadoras de empresas, formação de negócio, e eu estava a tentar exatamente arrancar com este projeto, com esta ideia, e estava a explicar aquilo que eu pretendia, só que faltavam muitas bases de mais empresariais. E ele então sugeriu-me, olha, conheço uma incubadora em Oliveira do Hospital, também se enquadra no teu modelo de negócio, eu acho que tu devias tentar, vamos tentar meter-te lá, vais enviar a tua candidatura, eles depois vão avaliar e depois então eles decidem se querem, se aceitam o teu projeto ou não. E foi exatamente isso que eu fiz. Passei antes na BLC3 para saber um bocadinho mais, porque eu não, realmente não conhecia. Na viagem entre Coimbra e Viseu fiz um desviozinho ao Oliveira do Hospital e acabo por conhecer as instalações, algo que me deixou bastante impressionado, a capacidade das pessoas de nos ajudarem com estas questões mais da empresa, de criação, de questões de contabilidade, coisas... Todas estas burocracias, não é? Exatamente, que é um pouco estranho para uma pessoa que acaba de sair da faculdade, na altura com 26, 27 anos, é um mundo um bocadinho novo e pronto, passei, conheci logo o Helder, que foi bastante prestável, que nos ajudou com a apresentação, fez-nos um bocadinho daquilo que poderia fazer para nos ajudar, disse que teríamos de fazer o processo normal de inscrição na BLC3, porque submeter a nossa candidatura, e foi exatamente isso que fizemos. Fizemos um projetozinho, ainda um bocadinho abstrato, sem grandes coisas, com as ideias-chave, claro, submetemos na BLC3 e passado 2-3 semanas informaram-nos que tínhamos sido aceitos e pronto, e assinámos o contrato. E como é que tem sido, Bruno, o apoio ali prestado? É de facto fundamental para este vosso projeto, tudo o que ali tem, todo o apoio que ali vos tem sido assegurado na BLC3, como é que tem sido esta experiência? Tem sido exatamente aquilo que nós precisávamos, aquele arranque, aquele kick que se diz nesta parte de mundo de empresa. realmente têm sido incansáveis. Qualquer problema que haja, qualquer dúvida, é qualquer hora, uma mensagem, um e-mail, uma chamada, estão sempre, sempre disponíveis. E nisso tenho muito, muito que agradecer à BLC3, em particular ao João e ao Helder, que têm sido fantásticos nesse apoio. E acho que sem a BLC3, a Geonatur não estaria nesta fase tão, tão avançada, já a fazer trabalho como está a fazer, e tenho muito a agradecer, claro. Para além do apoio a título empresarial, também ali consegue apoio no que respeita a outro tipo de investigações na área da geologia? Tem conseguido ali outro tipo de respostas? Nós temos tentado que isso aconteça. Há disponibilidade, há algum equipamento. Nós também vamos ter que adquirir equipamento, e que vamos guardar na BLC3, como é óbvio, mas há infraestruturas, há capacidade para este tipo de trabalho que nós vamos desenvolver, e já há até algum material lá para nós começarmos a nossa atividade. Muito bem. O Bruno é o promotor deste projeto, no entanto já referiu que tem consigo também uma equipa que lhe dá apoio. A sua vontade de fazer crescer este Geonatur, de também criar mais postos de trabalho, que perspectivas é que tem para este seu projeto? Ou do que é que gostaria que ele se tornasse? Sim, o objetivo é exatamente esse, é crescer bastante e conseguir dar oportunidade a pessoas como nós, na altura, quando saímos da faculdade, que venham trabalhar connosco. Nesta fase inicial é bastante complicado, como é normal. Os trabalhos estão a começar, felizmente. Ainda não houve necessidade, porque na nossa equipa nós temos 5 pessoas, comigo 6. Temos 3 geólogos, o Fábio e o Francisco. Depois temos, na parte da aplicação, temos uma pessoa que trata do design todo da empresa, da Geonatur, e que faz um excelente trabalho, o Ricardo. E depois temos o António e o Tiago, que tratam da parte mais informática da programação da aplicação, o nosso site, que gerem esse tipo de conteúdo. Já tivemos alguns contactos para submeter candidatura espontânea, como é óbvio. Infelizmente ainda não temos essa capacidade, mas o objetivo é exatamente esse, crescer e conseguir dar oportunidade a pessoas como nós. Muito bem, a Geonatur, portanto, está na BLC3, mas vocês estão também na internet, podem vos conhecer melhor através do vosso site. Sim, quer sim. Dar conta dele? O nosso site tem toda a informação desta parte da aplicação, da valorização do património, tem tudo aquilo que é necessário para também nos contactar, tem a apresentação da equipa com os nossos currículos para dar um bocadinho de credibilidade. Não somos apenas miúdos de 27 anos que até estudaram um bocadinho. Podem conferir todas as nossas capacidades. Temos o nosso site, temos as nossas redes sociais, é muito fácil, geonatur.com, e no Facebook é só pesquisar Geonatur, que rapidamente chegam a nós. Portanto, esta empresa que está incubada desde 2016, desde novembro de 2016, portanto ainda uma jovem empresa na incubadora da BLC3, temos aqui o exemplo deste projeto de que é promotor Bruno Rodrigues Teixeira, de apenas 27 anos, de Viseu. Bruno, percebo que foi positiva esta aproximação à BLC3, já agora recomenda esta incubadora a colegas que possam também estar na iminência de desenvolver projetos empresariais? Qual é que é a mensagem que partilha com os seus colegas? Realmente, quase todos os colegas que têm, que estão numa situação um bocadinho mais complicada de emprego, aconselho sempre: olha, tenho uma ideia, pensa um bocadinho na tua área, aquilo que tu consegues dar e acrescentar a essa tua área em particular, e contacta a BLC3 para ver se têm capacidade para vos receber, se têm capacidade também para vos ajudar a crescer com uma ideia. E recomendo a toda a gente. O processo é muito simples, tal como eu disse, basta enviar um pequeno projeto, uma coisa bastante abstrata, com as ideias-chave, e avancem, porque Portugal precisa disso. Muito bem, então neste espaço BLC3 Ciência no Interior, o projeto Geonatur, que é promovido pelo jovem Bruno Rodrigues Teixeira. Bruno, foi um gosto para a rádio tê-lo aqui connosco a partilhar este projeto, que esperemos que se torne num verdadeiro sucesso nesta área da geologia. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Ficamos então por aqui neste BLC3 Ciência no Interior, espaço BLC3 Ciência no Interior. Até ao próximo programa.